Charlie Chaplin, Robert Sempre, Bob Marley, Dona Zica, Grande Otelo, Cartola, Che Guevara, Mãe Menininha, Dalarame, Regadão, Popó, Betinho, Grande Charlie Chaplin, Robert Sempre, Bob Marley, Dona Zica, Rima, Grande Otelo, Cartola, Che Guevara, Mãe Menininha, Dalarame, Regadão.